coração está deserto. Sendo teu amor aqui bem perto, eu não nego que você me amou e me apego ao que você deixou. Eu odeio me sentir sozinho e queria te pedir, Ludmilla. E aí? Quando a boca sente a falta do teu beijo e o corpo incendeia, é a saudade que bate machucando aqui no fundo do meu peito. Jamais vou conseguir tirar você. Jamais vou conseguir tirar você do coração. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. É a saudade que bate machucando aqui no fundo do meu peito. Aqui no fundo do meu peito. Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito. Jamais vou conseguir tirar você. Jamais vou conseguir tirar você do coração. Deserto, coisa ali. Sem o teu amor aqui bem perto, eu não nego, eu não nego que você me amou e me apego ao que você deixou. Eu odeio me sentir sozinho e queria te ver de luz de vila. Quando a boca sente a falta do teu beijo e o corpo incendeia. E aí, Rio de Janeiro? É a saudade que vai te machucando aqui no fundo do meu peito. Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito. Jamais vou conseguir tirar você. Jamais vou conseguir tirar você do coração. Eu não, eu não. Você do coração. Eu não, eu não, eu não, eu não. Tem essa aqui, ó. Vai, foi fazendo do seu jeito. Só que isso não se faz. Pra curar vai levar tempo. Mas, por mais que eu não tivesse vendo, uma hora a venda cai. Agora tô entendendo. Me comparar com um ex já foi demais. Briga, bate a porta e vai. Chama suas amigas e sai. A gente quase não transava mais. Desconfio que me trai. Pra mim agora tanto faz. Eu não mereço amar sozinho. Nem vou viver a dor na solidão. Eu não vou me enxergar carinho. Nem vou te ver amar. Ninguém merece amar sozinho. Algo parou a nossa relação. Você buscou outro caminho. Vai com Deus, eu fico em paz. Eu não mereço amar sozinho. Não, não. Ninguém merece amar sozinho. Acabou. Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito. Todo mundo tem defeito. Por favor, não tô querendo te julgar. Somos muito diferentes. E por mais que a gente tente, a cabeça dá um nó e vai ficar pior. Vai doer, não, para, vai. Vai doer. Mas não tem jeito fácil de terminar. Vou sofrer. Pois te amo e não quero te machucar. Não fique assim,